carta do CEP, assinada pelo Marco Paulo. É, excelentíssima senhora prefeita, este CIESP, por meio da Comissão Técnica de Logística, vem dedicando especial atenção ao sistema viário que atende o polo industrial, especialmente da Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz e seu entorno. No livro da Agenda 21 do Batão, inclusive, está dedicado um capítulo especial a esse tema, como é de conhecimento de Vossa Excelência, o CIESP e as indústrias de Cubatão. Dentro do espírito de parceria que norteia suas ações, patrocinaram obras de melhorias nesta avenida, já concluídas e entregues à Prefeitura para que possa doravante mantê-la em bom estado de conservação. Desta vez, foram efetivadas melhorias na iluminação, bem como em todo o piso da referida avenida. Conforme anexo o documento que está aqui, orgulhamos-nos de poder participar do cotidiano e do progresso dessa cidade, conforme preceitua a Agenda 21. Marco Paulo Cabral, diretor regional do CIESP, Cubatão. Encaminhou, está aqui, eu estava aqui, mostrei aqui para o padre, não dá para mostrar para todo mundo, mas realmente a Plínio de Queiroz estava extremamente degradada. Então as pessoas às vezes não entram na cidade de Cubatão, só passam, aí falam, nossa, que cidade feia, não tem nem, consegue enxergar a beleza que a nossa cidade tem. Então a passagem aqui da Plínio de Queiroz, com esse novo visual, está lindo, está maravilhoso. E assim, é uma recuperação de mais de 6.101,75 metros quadrados, um investimento de mais de R$300 mil em pavimentação e iluminação, e o compromisso é da Prefeitura de Cubatão, da Prefeita de Cubatão, do Governo de Cubatão, que nós vamos fazer a nossa parte, que é a manutenção. Inclusive, discutindo, a gente está discutindo ali, todo aquele acesso na entrada do polo industrial, que a gente possa fazer um grande cinturão verde, para que quando as pessoas passarem por ali, vejam o grande cinturão verde que a gente plantou ali. Então, nós temos um projeto para esse cinturão verde ali, que vai, com certeza, dar muito mais bonito esse acesso das pessoas que transitam ali naquela área. Mas, olha, pelo CID, pelo CIESP, meus agradecimentos em nome da Prefeitura de Cubatão, da população de Cubatão, pela parceria de vocês, pelo compromisso de vocês com a nossa cidade. Estou orgulhosa desse trabalho e poder fazer parte desse processo, desse período da história em que a cidade está mudando. Hoje foi um dia muito feliz. Tivemos a reunião do Conselho Econômico aqui, tivemos a assinatura da APAE e finalizamos essa obra. Então, se essa caneta do poder pesa muitas vezes, e pesa muito na mão de uma prefeita, de alguém que tem o poder de decidir a vida das pessoas, ela tem um peso muito grande. Você tem que decidir, e a decisão muitas vezes é solitária. Mas tem coisas que valem a pena, são coisas como essa. Né? De uma cidade que fica mais bonita, de projetos da APAE que vão caminhar e que vão melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada, meus parabéns. E pode deixar que a gente vai tomar tudo direitinho. Obrigada.